Muito boa tarde. Nesta altura passam 2:30 das 19 horas. Seja bem-vindo. Conversas é à sexta-feira, entre as 19 e as 20, e hoje temos o admirável Manuel Citeles. A entrevista daqui a pouco, mas para começar, nada melhor que sabermos, afinal, quem é Manuel Citeles. Nasceu a 8 de março de 1911, filho do poeta oliveirense Manuel Madeira Teles e da pianista Alzira de Matos Citeles. As frequentes deslocações de seu pai, funcionário superior das finanças, ditaram o seu nascimento em Tábua, vila onde viveu apenas durante alguns meses, passando posteriormente por Grândola, Santiago do Cacém, Montijo, Viseu, Lamego, Porto e Matosinhos, onde, aliás, viveu toda a sua infância e juventude e onde conheceu Florbela Espanca, de quem se tornou profundo admirador. Colaborador assíduo de jornais e revistas, Voz de Lamego, Revista Áquila, Comércio de Leixões e no Distrito de Viseu. Autor das mais belas letras, algumas gravadas em disco, de canções que se estrearam em teatros e revistas, levados à cena nos teatros Carlos Alberto e Sá da Bandeira, ambos na cidade invicta do Porto. Trabalhou com grandes vultos das artes cénicas, como Manuel Lereno, seu grande amigo, António Rezende Dias e Dona Emília Rezende, entre outros. Participou ainda em diversos programas de poesia na Rádio Renascença, no Portuense Rádio Clube e na Emissora Nacional. Acompanhando os seus pais, radicou-se definitivamente em Oliveira do Hospital há cerca de 60 anos, tendo beneficiado todo o concelho com o brilho do seu talento. Foi ensaiador de diversos grupos de teatro, bem como de inúmeros ranchos folclóricos, pianista exímio. Durante décadas dedicou-se a acompanhar musicalmente na igreja as atividades litúrgicas. Foi colaborador e dedicado aqui, na nossa rádio, a Boa Nova, e no programa Querida Manhã. Encantou centenas de crianças das escolas para as quais interpretou o piano e acompanhou com a sua magnífica voz de tenores, obras de compositores famosos e outros mais populares. Enriqueceu convívios culturais, declamando de maneira sublime grandes poetas portugueses, e nos domínios da pintura mostrou igualmente o seu real valor, legando-nos belíssimas aguarelas. No reduto doméstico foi carinhoso enfermeiro de seu tio, de seu pai, de sua mãe e de sua irmã, a todos prestando até ao último momento os mais desvelados cuidados por eles, sacrificando uma vida inteira. Semeou e colheu. Hoje vive dias tranquilos no lar da Fundação Aurélia Mar Diniz, em Oliveira do Hospital, rodeado pelo carinho, pelo respeito e pela muita consideração de todos os oliveirenses que tanto o estimam e que são, como sempre gosta de afirmar, a sua numerosa família. Tendo embora um triste fado, é uma coletânea de quadras e sonetos por Manuel Citeles. E foi, de facto, em ambiente de grande festa que a Casa da Cultura César Oliveira, na cidade de Oliveira do Hospital, no passado domingo, dia 17, recebeu e cheia de gente amiga para assistir ao lançamento desta coletânea de Manuel Citeles. Manuel Citeles estava, de facto, eufórico e a extravasar toda a alegria que lhe ia na alma. De facto, já são quase 100 anos de vida e que a Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital associou com o lançamento desta obra. De facto, a Junta de Freguesia conseguiu e Manuel Citeles era um homem naturalmente feliz. E é por isto e por muito mais que Manuel Citeles é hoje o convidado em conversas aqui na Boa Nova. Nesta sexta-feira, final de tarde chuvosa, 22 de setembro. Manuel Citeles, um homem admirável, a quem a morte não assusta e o sorriso não acaba. Com uma memória cheia de recordações, recebeu-nos no seu cantinho, na Fundação Aurélia Mar Diniz, com carinho e satisfação, achando não ser merecedor de tanta dedicação. Mas o seu valor, esse é muito para o pouco tempo que aqui lhe dedicamos. Foi numa conversa animada, descontraída e com um brilhozinho nos olhos que nos contou, e em breves minutos, alguns dos momentos mais marcantes da sua vida. Aproveitou ainda a ocasião para aconselhar os jovens a viver a vida com mais intensidade, sem desperdiçar o melhor que ela nos pode dar. Para ouvir já a seguir, 20 minutos que não vai dar por perdidos aqui nesta edição de Conversas, sexta-feira, 22 de setembro. Ora, escute.

Que lhe vem mais rapidamente à memória. Ai, espera. Sim, de repente... Olha, sou como sou, eu não me importo nada, que este ou aquele não goste do que eu sou. Sei o que quero, onde quero vou, a passo firme e pronto levantada. Amo essa mão estranha, ignorada, que do destino as guias me traçou, e dos outros diversos me tornou, dando-me esta alma inquieta, denortada. Um louco poeta, oh, e que me importa a mim? Tantos falando porque eu sou assim, tantos dizendo o que eu devia ser. Sou como sou, e sinto até vaidade, quando posso gritar esta verdade, sou como sou e assim hei de morrer. Estou? Muito. Eu gostei tanto que o livro até já o li. Tive também o cuidado de reunir algumas das quadras que, numa opinião muito pessoal, acho as mais bonitas e que passo a citar. Eu tenho pena de ti quando te vejo contente, pois sei o que a gente sofre quando mostra o que não sente. Ninguém sabe definir de um amor intenso drama. Quem ama, de amor não fala. Quem fala de amor, não ama. Devagar se vai ao longe, não queiras querer. Meu amor, vem depressinha, que a vida é água a correr. Não rias nunca daqueles que um dia vires a chorar. A tristeza não se cansa, o riso pode cansar. Duas lágrimas somente resumem todo o viver. Uma, logo que nascemos, outra, mais tarde, ao morrer. Ciúmes de quê? Diz lá, como pensá-lo pudeste, se tudo quanto lhe dás são restos do que me deste. Passa depressa a alegria, a tristeza devagar. Olha o mar, nunca se cansa e está sempre a soluçar. Quem tudo quer, tudo perde. Que mentira descarada, eu pedi bem poucochinho e tu não me deste nada. Na expressão do pensamento há uma tão grande incerteza que há quem chore de alegria e quem ria de tristeza. A terminar estas quadras que reuni com muito carinho do livro que já li, de Manuel Cid Teles, tendo embora um triste fato, deixei esta para terminar antes de darmos lugar à música. Beija a mão que te castiga, se mereces o castigo. Quem teus defeitos corrige é teu verdadeiro amigo. Boa noite.